Eu quero levar o amor e a paz com minha canção. Quero ver as pessoas se amando, vivendo em união. Quero ver o sorriso aberto em teu rosto, meu irmão. Quero ver Jesus Cristo nascendo em cada coração. Pra que ficar sofrendo sozinho, sem ninguém? Deus ama a sua vida e quer te ver feliz também. Pra que ficar sonhando, vivendo de ilusão? Deus ama a sua vida e quer te dar a salvação. Te dar a salvação.